começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Rogério Alcântara. Boa noite, Joãozinho, tudo bem? Tudo. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Joia? Tudo. Casa nova, estúdio novo, instalações novas, tudo novo. Tudo high-tech, antena parabólica, raio laser, raios gama, tudo, né? Não, aqui antena paranoica. E nós também temos... Essa acho que era até do nosso entrevistado, essa frase, hein? Acho que era a frase do Tony Carrado, acho, o personagem do... No Leão Maia, na novela Mandala, eu acho que era. E nós colocamos também armários enrustidos, viu? Ah, é? Quer dizer que pra sair do armário, então tem que quebrar com muita força? Como é que é a coisa? Não, ninguém vê, ele é enrustido, ele fica todo coberto, ninguém sabe que tem um armário. Entendi. Seu convidado já está na linha, Marquinho. Ah, querido, é muito abuso tocar um trechinho só pra gente dar uma abertura ali, isso, uns 15 segundinhos só pra gente preparar a entrada dele aí, pode ser? Lógico que pode, Marco Antônio. Obrigado. Lógico que pode, você pode tudo. Agora eu não gostei muito do nome das músicas que você colocou, não, viu? Não tem nenhuma não, Tem coisa. Muito levinho, é muito levinho. Vamos lá. As traduções vão ser muito leves, tá bom. Muito leve. Pera aí, um pouquinho. Pera aí, Rogério, que nós vamos tocar a música que o Marco Antônio pediu. Aquela bem ali que eu coloquei logo abaixo do título do programa e tudo mais, tá? É essa? Isto! Essa música é maravilhosa, isso é deslumbrante. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. vista della mia gioventù. Existem músicas que eu não corto, mas nem por decreto papal. João, eu tô falando sério. Quando começaste a tocar, eu tinha escrito até, né, uns 15 segundos, e daí eu pensei, putz, por que que eu escolhi essa maravilha? Vai ser um daqueles momentos que o João não vai conseguir não achar vou. Um ponto pra cortar. Não, pois é. Ponto você não. acha, que eu não tenha coragem de cortar, nem por uma decisão papal, não dá. É um crime cortar uma música dessa. Não dá mesmo. Ele tá aí, né? O nosso convidado. Tá. Né? Então, tava até agora. É isso. Ah, querida, a gente ouviu então, obviamente, para dar as boas-vindas ao convidado. E eu que amo só Loté, né? Eu que amo. Obrigado. Isso, eu que te amo, que amo somente a você, né? Isso mesmo. Obrigado. Canção maravilhosa de 62 do grande que Deus o tenha, Sérgio Endrigo. Então, só fazer dar uma mini bio aqui, bem mini, a gente vai, obviamente, papear com o convidado, o nome dele é Darius Emrani. Tá bem resumido o que eu vou dizer agora, a gente, né, vocês vão conhecer dele mais, para quem ainda não conhece, durante o papo. Mas ele há 20 anos dá aulas de italiano, se tornou uma das principais referências no ensino deste idioma com o advento da internet. Ele criou o portal Itálica, junto do irmão dele, Giuliano Emrani, e esse canal, esse portal, traz vídeos sobre hábitos, curiosidades históricas, informações turísticas, dicas de pronúncia do idioma, também ensina expressões comumente usadas no cotidiano, enfim, dá para dizer assim que é tudo sobre, sobre a cultura do país da botinha. Né? O Itálica, esse portal Itálica, se tornou uma verdadeira comunidade internética. Tem brasileiros, com brasileiros de tudo que é lugar, esse portal tem ajudado muita gente, muito brasileiros de tudo que é canto do país, que estão, gente que quer desde visitar a belíssima nação europeia, ou até se mudar para lá. Então, agora, depois de todo esse tempo aí, vamos finalmente dar as boas-vindas ao Darius Emrani. Tudo bem, querido? Boa noite. Me ouvem bem? Eu te ouço muito bem, querido. Valeu por esperar aí nessa intro, tá? Era para ser um pouquinho mais curta, mas como eu escolhi Sérgio Endrigo, a canção teve que continuar, tá? Mas estava maravilhoso. Olha, Marco Antônio, isso podia ser Sérgio Endrigo, Domênico Modugno, John Foster, quem você quisesse, eu não ia cortar mesmo, não adianta. Não. Mas, não. O cancioneiro italiano, principalmente, né, a gente já conversou sobre isso antes, né, João, em outros programas até, principalmente dos anos 60 e 70, é inacreditável mesmo. Mas, querido, assim, ó, tem muita coisa para te perguntar, tá, Darius? Mas, antes de mais nada, tchau, Darius, va tutto bene con te? Tutto bene, e tu come stai? Estamos indo. Querido, assim, ó, é um prazer, um grande piacere falar com te, e eu vou passar para o português, porque obviamente até eu não quero, eu sei um pouquinho aqui e ali de italiano, entendo um pouco até, mas para falar ainda estou muito longe de estar fluente. Então, assim, querido, assim, ó, vamos começar bem pelo início, tá? Por favor. Tu nasceste no Brasil e foi com 1 ano de idade para a Itália e daí voltou para o Brasil com 8 anos, é isso? Exatamente. Eu nasci no Brasil. Primeiro é importante contar um pouco a história dos meus pais rapidamente. Teu pai é iraniano, eu sei, e a tua mãe brasileira, né? Isso, minha mãe nasceu no Brasil, filha de italianos, e o meu pai é iraniano. E eles se conheceram na Itália. Minha mãe fez um curso universitário na Itália, em Perugia, e lá conheceu meu pai, que tinha também saído do país dele. Então, se conheceram na Itália, e aí terminou o curso da minha mãe, ela voltou para o Brasil, onde ela morava, e meu pai, apaixonado, veio para cá e se casaram no Brasil. Então, eu nasci, mas meu pai nunca conseguiu se acostumar bem com o Brasil, então Eu tinha um ano e fomos para Itália e passei esses... Calma. Vamos por pedacinhos, por partes, tá? Por favor, eu tenho bastante coisa já aí no meio para perguntar. Antes de mais nada, nascestes onde exatamente no Brasil? Em São Paulo. Em São Paulo, capital mesmo. E a tua mãe, de origem italiana, também da capital paulista ou de outra cidade? Também da capital paulista, do Brás. Ah, tá, do Brás, maravilha. E me diz uma coisa, querido, mal que pergunte, só por curiosidade, também falas persa? É o idioma falado no Irã, não é? Exato, tão bom ouvir você falar persa e não árabe. Pouca gente sabe, né? Mas, olha, eu entendo algumas palavrinhas, eu tenho filmes meus de criança em que eu falava com os meus avós, que são iranianos. Mesmo? É, mas infelizmente a gente perdeu muito contato, era muito difícil. Claro. Né? Eles foram para a Itália, quando a gente morava na Itália, eles passaram um período lá na Itália, então eu tenho filmes em que eu converso, brinco com eles em persa, em farsi, né? Mas infelizmente perdi a língua, perdi. Essa é uma grande tristeza minha. Entendi. Tá, querido, assim, ó, então, bem por partes mesmo, né? Com 8 anos, voltaste, para onde na Itália, que com 1 ano de idade fostes com a tua família? Para qual parte da Itália? Primeiramente fomos para Perugia mesmo, né, que é onde os meus pais tinham se conhecido. E aí ficamos lá por alguns anos, acho que 2 anos, se eu não me engano, e logo depois fomos para praticamente uma vila, um lugar bem pequeno mesmo, chamado Furlo, né, que é Furlo. Na região Marche. Então Perugia fica na região Úmbria e a gente foi para a região Marche, que é do lado, né, e uma cidadezinha bem pequena mesmo, ainda hoje bem isolada, um lugar de montanha maravilhoso. Que bacana, tá. E daí tá, voltaste daí com 8 anos pra cá, com a tua família. Me fala um pouquinho disso de, né, teres vindo nessa, é uma idade que muitos até psicólogos até têm teorias sobre, né, uma fase muito importante dos 7 aos 9 anos de idade, né, da formação, da personalidade, tudo da criança, mas me fala assim, vieste pra cá e como é que foi isso de se sentir durante muitos anos, sei lá, italiano demais pra ser brasileiro e daqui a pouco até na Itália brasileiro demais pra ser italiano? Fala um pouquinho dessa dicotomia, por favor. Legal, isso foi uma coisa que me marcou demais, realmente pra mim foi um pouco chocante voltar pro Brasil, porque como você disse, realmente pra mim, eu era um menino italiano. Eu sabia que tinha nascido no Brasil, né? Até porque eu falava em português com a minha mãe, na Itália, mas eu não tinha nenhuma lembrança do Brasil. Sabia dos meus primos, tinha foto, enfim, né? Tínhamos vindo em algum momento de férias, mas era tão criança que, assim, eu não tinha nenhuma lembrança vívida mesmo do Brasil, apesar de falar português com a minha mãe, né? E com meu pai sempre italiano. Então, quando a gente chegou, pra mim foi tudo muito estranho. E, como eu disse, a gente morava num lugar de montanha, isolado, com pouquíssima gente, ainda hoje lá, exatamente nessa frazione, né, que é um pedaço de um comune, né, lá na Itália, tem um vilarejo, não, 50 pessoas que moram, é muita pouca gente, né. Que então, legal. A gente chegou, imagina, no Brás, em 92, né, é um caos, assim, né, pra mim era um mundo completamente diferente, né. Então demorou um pouquinho até eu me acostumar e me aceitar mesmo, entender que eu sou brasileiro, né, ítalo-brasileiro, enfim, mas também uma parte minha, muito, obviamente, é brasileira. Até eu descobrir esse meu lado brasileiro foi um pouco difícil, né, e no começo tudo era novo, então... Tá, isso, mal que ele pergunte, esse período difícil exigiu muito psicólogo, muito psiquiatra ou não chegou? Não, foi tudo trabalhado sozinho mesmo. Ah, tá. Não, e assim, querido, como é que era isso de, daqui a pouco, por mais brasileiro que fosse, também tem, obviamente, esse lado, esse lance de estar dividido, como é que era assim? Eras visto, então, de certa forma, como o italiano de cada sala de aula, tipo assim? Seria isso? Isso, na escola, o pessoal me via como um menino italiano, né? Então, e era fanático pela Itália, porque quando a gente chegou, eu sentia tanta falta que realmente eu me tornei aquela pessoa meio fanática. Então, tudo eu falava só de Itália, só pensava na Itália, né? Então, se a tua referência, tipo assim, era Itália, né? Exatamente, E E aí, mas o pessoal também gostava na escola, então me perguntavam como se diz tal coisa em italiano, e eu tinha muito prazer de falar da Itália, então eu acho que foi aí que começou mais ou menos, que eu comecei a perceber que tinha vocação para ensinar italiano, né? Sim, era quase como um mini embaixador da Itália em cada sala de aula, né? Exato, e eu gosto de contar porque é engraçado, né, mas a gente chegou em 92, então, enfim, 94, isso ainda estava muito fresco para mim, né? E teve a fatídica final Brasil-Itália na Copa do Mundo, né? Nossa! Até faleceu esses dias, até como é que é? O Carrasco italiano não faleceu? Foi, o Paulo Rossi, mas foi da Copa de 82, né? Falaste... Ah, desculpa, perdão, eu tô falando da 82. Perdão. 82, claro, sou mais velho 86, que tu. Desculpa. 86, acho, né? Agora eu tô um pouco confuso. Se foi 82 ou 86. Não, 82 mesmo, 82. 82, né? É. Isso. Não, isso foi em 94, época do Baggio, né? Sim. Uhum. Então, e aí... Pra mim foi super triste, eu chorei, né? O pessoal, lógico, na escola me zoou depois o ano todo, né? Que maravilha, não, isso é muito... Então, por favor, gente, ninguém tá apoiando bullying aqui, tá? Por favor. Mas, Dadis, me diz uma coisa. E como é que, né, tem, obviamente, o Brasil tem muita gente que veio de outros países pra cá, né, mas, igual, tem muita gente que daqui a pouco não embarca numa carreira que tenha a ver com os seus antepassados ou com o país de origem. Me fala como é que foi pra ti de passar desse... vamos botar bem entre aspas, né, esse mini embaixador da Itália em cada sala de aula que passavas, para, junto do teu irmão, Giuliano, tipo assim, colocar isso como uma... transformar isso tudo de uma certa forma, né, num portal, né, num canal de internet que tem ajudado tanto brasileiro interessado em saber mais sobre a Itália. Como é que foi isso, de aplicar isso? Quanto tempo faz que existe o Itálica? Legal, uma pergunta bem interessante. Começou tudo, como eu disse, assim, dessa forma, né? Realmente, como você bem disse, não só... há muitos descendentes, né, de italianos no Brasil, então... eu percebia sempre que havia um grande interesse. Muita gente falava, puxa, que legal, eu sou descendente de italiano e tal... mas não tinha muita coisa aqui, né? Então, era difícil para as pessoas, né, de encontrar algum material, alguma coisa legal relacionada à Itália, e o mesmo foi para mim, né? Então, eu também trabalho comigo mesmo. Sim, eu entendo isso um pouco, querido. Eu entendo isso um pouco porque, né, como muitos outros brasileiros, eu sou descendente de português, né? Meu pai, Antônio de Lisboa, o nome dele, e assim, como é que pode dizer assim, mesmo... sendo tipo bisneto de portugueses, a influência de Portugal não foi muito grande na minha vida, né? Então, por exemplo, muitas dessas coisas assim, eu sabia, sou de, né? Meus antepassados são portugueses, mas assim, como é que eu posso dizer assim, eu sempre fui meio que um turista, por exemplo, na área do fado, por exemplo, né? Então eu tô imaginando, no caso, para ti a coisa era mais próxima, mas imagino que muita gente ao teu redor com sobrenome italiano, daqui a pouco, filhos de italianos não tinham essa presença tão forte, né, da Itália. Exato. Correto? Exatamente. Uhum. Mas sempre com um grande carinho, um grande amor pela Itália, né? Então, eu percebia isso, né? E assim foi começando, né? Eu tinha 17 anos quando... agora não me recordo como foi que chegaram até mim aqui na cidade... eu moro em Atibaia, né? E na cidade de Bragança, o Sindicato das Indústrias Têxteis de Bragança, eu não sei como chegaram até mim, descobriram que tinha um menino que falava italiano, e falaram, olha, a gente queria fazer um curso de italiano, né, pro pessoal que faz parte. Tu tinhas apenas 17 anos? Tinha 17 anos, Que legal. E essa foi minha primeira experiência, de fato, dando aula, assim, para pessoas que eu não conhecia, e adultos, né, não num ambiente da escola ali que eu brincava com o pessoal. E realmente ali eu me apaixonei, e era meu último ano da escola, e ali eu decidi estudar letras, né? E tenho mais uma questão que acho que reforçou muito essa coisa da educação, do ensino para mim, que eu nunca contei abertamente, assim, porque eu nunca tive oportunidade. Que bom que vamos fazer o teu debut revelando esse lado então pra gente. Conta aí. Isso. Eu fui reprovado no terceiro colegial na escola. Então, ah, é? É. Então eu estava numa fase um pouco revoltado com a escola também, e assim... Uh-huh. Mas enfim, foram várias questões, foi um ano bem complicado, e com a escola, eu tinha mudado de escola, e eu não sei, eu sempre, ali, aquela foi uma coisa que me marcou demais também. E eu fiquei com essa vontade de trabalhar com educação para mudar aquilo. Porque, assim, eu... Claramente não era. Então, meio que caiu do céu, então, de El Cielo. Caiu do céu, então, essa proposta, correto? Exatamente. Ali eu vi uma oportunidade de colocar em prática aquilo que eu acreditava ser interessante, né? Num processo de ensino-aprendizagem e fazer as coisas de forma diferente, né? Daquelas que eu achei que não funcionavam, que é o que eu tinha visto na escola, para mim, pelo menos, né? Nos últimos anos de escola. E aí começou. Então, entrei na universidade, né, na Universidade de São Paulo. Foi uma grande alegria, né, porque eu tinha acabado de reprovar o ano e no ano seguinte consegui entrar na USP, né. E aí não parei mais, aí engatei o mestrado, doutorado, e no meio de todo esse percurso que, somado aí, deu 15 anos entre a graduação e o doutorado, eu tive várias experiências dando aula nos mais variados... nas mais variadas instituições e para os mais variados públicos. Então, crianças, dei aula muito tempo de italiano para criança em escola mesmo, de ensino fundamental, para adultos de diversas modalidades, então em grupo, individual, online, presencial. E fui amadurecendo, né, essa questão do ensino e entendendo certas coisas que, na minha opinião, funcionam melhor, outras que não funcionam. E aí, quando criei a escola, que na verdade inicialmente se chamava Centro Culturale Italiano, aqui em Atibaia, que era realmente uma ideia, uma vontade minha de ter um local no qual eu pudesse receber as pessoas e que a gente pudesse criar uma comunidade, né? Um ponto de encontro, diríamos assim, de interessados, correto? Oi? Um ponto de encontro de interessados, né? Isso, para que as pessoas realmente pudessem se encontrar e ter um lugar que elas soubessem que ali a gente vai e pode falar italiano, pode conversar sobre a Itália. E assim começou, né? E tava indo super bem aqui em Atibaia, mas realmente tinha muita gente que queria ter aula e eu não conseguia, às vezes, suprir por conta do limite de horários. Mas eu já vinha pensando na questão de criar um curso online, por quê? No mestrado, eu já tinha feito um estudo a respeito do uso de ferramentas audiovisuais para o ensino de línguas. E comecei a perceber que essas ferramentas audiovisuais, elas realmente são uma ferramenta extremamente importante e útil para a gente aprender qualquer coisa, especialmente um idioma, né? Porque ela permite que a gente, mesmo sem estar na Itália, viva a Itália. E, né, é como se a gente, né, quando assiste a um vídeo, quando assiste a um filme, ouve uma música, como essa do Sérgio Endrigo, a gente é transportado, né? Claro, então, claro. Eu percebi claro. O potencial. Não, o que eu acho muito interessante... Disso, né? No teu, no Itálica, né, é que é assim, tem de tudo ali, né, claro que tu dá as aulas também para todo o Brasil, mas tem assim, dicas, tem vídeos ali até sobre santos de algumas regiões da Itália, quer dizer, é bem assim uma, sei lá, o mais próximo que existe da pessoa poder, tipo assim, uma espécie de imersão rápida, muitas vezes, né? Porque tem um pouco de tudo ali, tem sobre a cultura, tem sobre hábitos, né? Exato. Tem esse lance até, falas em alguns vídeos até sobre esse lance das diferenças das culturas, eu acho isso muito interessante, é quase como se fosse uma enciclopédia de drops, assim, né? Com vários itens, né? Com vários setores para a pessoa poder se esbaldar mesmo na cultura italiana, né? Eu acho, na puxação de saco, acho muito, muito interessante. Fala um pouquinho, querido, né? Citaste de aulas, mas fala, assim, sobre a tua escolha de temas, já que apesar de não tão gigantesco um país, a Itália é tão, né, é tão rica em arte, em cultura e tudo mais. Fala como é que fazes assim para escolher os temas, que tem, como eu falei, já tem de tudo ali. Fala um pouco disso, por favor. Uhum. Bom, é realmente um país tão pequeno, né, e tão rico culturalmente, tão variado, né, e... Isso por conta da história da Itália mesmo, né? Uma história em que houve uma mescla muito grande de povos, né? E muitos, enfim, isso antes já dos romanos dominarem toda a península, ali já havia diversos povos com culturas e línguas diferentes que até hoje, de certa forma, persistem, né? É o que a gente hoje... Claro, até o lance da cultura moura, né? Sim, sim, sim. É o que a gente conhece hoje como os dialetos, né? São a evolução dessas línguas que eram faladas por esses povos ainda antes dos romanos unificarem pela primeira vez a península. E aí depois os romanos, enfim, foram para tantos outros, né, territórios, e depois os outros povos que também fizeram o caminho contrário e vieram para a península. Então, é uma história muito rica e de miscigenação, né? E, enfim, então algumas coisas das ideias surgem mesmo do meu dia a dia, das coisas que me agradam e que eu gosto de compartilhar. Eu acho que ensinar realmente é compartilhar, né? Então, às vezes eu ouço uma música e falo, nossa, essa música dá uma aula maravilhosa, né? Eu percebo, às vezes, alguma questão linguística que dá para abordar sempre alguma questão cultural, fazer alguma reflexão, ou algum lugar, né, em que eu já estive, mas muitas vezes também são coisas que eu descubro, porque a gente aprende demais, né, sempre dando aula. Então, às vezes, algum aluno me apresenta alguma coisa relativa à Itália que eu não conhecia, acho maravilhoso, me aprofundo, né, e aí a gente Meu interesse, por exemplo, pela Itália, por vários países países que não o Brasil, né, teve tudo a ver, por exemplo, com cinema, né? Então, quer dizer, isso que tu citaste de música tem tudo a ver, né? Porque daqui a pouco daí a pessoa vai pesquisar quem é o cantor, de onde é que veio, né, o que a canção fala, e daqui a pouco até tem expressões que se falavam, mas que não se fala mais, quer dizer, ali já dá para tu fazer um estudo, né? Quer dizer, dependendo da canção, dependendo do filme, né? Ele te abre um leque de oportunidades gigantesco, né? Exatamente. Inclusive, a gente lançou um curso de italiano com música agora, porque, realmente, se você pega uma canção, quantas coisas dá para abordar, né? Além da própria canção, do texto, então tem as questões gramaticais, como eu disse, linguísticas, expressões, verbos, etc. Mas você tem a história do cantor, o período que ela foi composta, a canção, né? E, enfim, abre um leque enorme de possibilidades mesmo para a gente se aprofundar cada obra dessas, né? Não, perfeito. Até depois, até da nossa entrevista, até a gente vai fazer, normalmente depois das entrevistas, a gente abre um espaço e desencava canções assim que eu acho que foram injustamente ignoradas, né? Dos anos 50, 60, 70 e 80. E aproveitando que estás aqui, depois do nosso papo, daí no bloco dos anos 50 e 60, já vou avisando o pessoal que fica aí, continuar aí colado ouvindo a gente, porque daí vou tocar a canção de um mega crooner natural de Milão, também vou tocar também uma de uma cantora lá da local, que ela nasceu ao leste de Bolonha. Então, quer dizer, a gente vai tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? Quer dizer, a primeira vez, obviamente, que eu vi falar de, por exemplo, da Sicília, foi através de filmes filmados, realizados lá, né? Então, quer dizer, isso, como tu estava mesmo falando agora, um filme te ajuda nisso, uma canção, comida... Sim. Né? Então, quer dizer, até no caso da Itália não dá para separar uma coisa da outra, né? Cultura da comida, né? Exato, exato. É, justamente, cultura e língua são indissociáveis, né? E cultura é tudo isso, é gastronomia, é música, é filme, né? Tudo, tudo. E querido, fala assim sobre, para quem não conhece o Itálica ainda, tenta, vou te largar meio que uma bomba, assim, mas tenta meio resumir o que é o canal Itálico. O que a pessoa que não conhece, mas tem, obviamente, um certo interesse em saber mais sobre a Itália, ou até tem muita gente, obviamente, do Brasil que está indo morar fora, fala um pouquinho o que a pessoa vai ver, o tipo de coisa que a pessoa vai ver no canal Itália. Eu tentei dar uma micro resumida, mas eu acho que tem tudo, é muito mais interessante vir de ti essa explicação do que de mim. Legal, mas sua explicação foi perfeita. Justamente, a Itálica é uma comunidade de apaixonados, né, pela Itália, pela língua, pela cultura italiana. E na internet vocês nos encontram no YouTube, né, no Instagram e no Facebook. Então, nessas três plataformas, é só procurar Itálica ou canal Itálica, comunidade Itálica, vocês vão encontrar uma série de conteúdos gratuitos. Então, são vídeos realizados, muitos vídeos realizados na Itália, alguns vídeos que a gente realiza aqui no Brasil, dedicados a tudo isso, a língua, a cultura italiana, cinema, música, né? E esse é o nosso trabalho, sim, sim, esse é um trabalho que a gente faz de maneira gratuita, então não precisa pagar nada, tem mini curso gratuito de italiano, tem, tem e-books, né, para baixar. Com várias dicas gratuitas até, várias dicas sobre erros comuns que se faz, né, quando está verde no idioma. Então, tem várias dicas que eu vi também, né? Exato, tem várias dicas, vários conselhos, né, a gente tem uma boa já experiência com o ensino de italiano, então sabemos quais são as principais dificuldades de quem está começando, tem às vezes conteúdos também para quem já está num nível mais intermediário, então é um conteúdo bem completo. E além disso, né, esses são os conteúdos gratuitos que a gente faz, porque como eu disse, eu fiz a minha graduação, meu mestrado e o meu doutorado na USP, então eu sempre senti como um dever meu realmente devolver isso para a sociedade, né, por meio de conteúdos gratuitos, porque a sociedade investiu em mim, né? Eu tive a grande sorte de poder estudar numa universidade pública, né? E, paralelamente a isso, nós temos também os cursos pagos, né? Que realmente são o que financia também essa parte dos conteúdos gratuitos. E aí é bem legal, porque tem muita gente que ainda tem um pezinho atrás, fala, puxa, curso online, será que vai dar certo? Mas, realmente, no canal mesmo, no YouTube, vocês encontram os testemunhos dos nossos alunos e a gente conseguiu criar algo bem legal, porque muita gente acha que a internet está afastando as pessoas, mas pelo contrário, acho que nesse período de pandemia a gente percebeu quanto essas ferramentas podem também, se bem utilizadas, nos unir, né? Então, os alunos hoje que estão inscritos nos nossos cursos, eles têm acesso a uma série de videoaulas exclusivas em que a gente dá o passo a passo da língua, com exercícios, com correção, e tem acesso a toda a equipe, porque claramente eu não poderia fazer isso sozinho. A gente tem uma equipe maravilhosa de professores, de tutores italianos, né, que estão em contato diário. A gente está em contato realmente diário com os alunos. E para mim é a realização de um sonho, porque é tudo que eu sempre quis quando vim da Itália para cá, era ter essa rede de pessoas com quem viver e conversar italiano e curtir a cultura italiana. Então a gente conseguiu criar isso junto da Itálica e é um prazer. Quem quiser participar está mais do que bem-vindo. Maravilhoso. Querido, o teu irmão, ele também dá aula ou o lado dele é bem esse lado de tecnologia? Isso, o lado do Giuliano é essa parte, né? Ele, quando a gente criou o Centro Cultural Italiano, inicialmente ele estava morando no exterior e aí ele começou a acompanhar lá de fora, ele estava morando no Panamá, trabalhava numa empresa, e aí, ele falou, Darius, isso está muito legal, eu quero trabalhar com você, Vamos fazer algo juntos, eu estou com umas ideias legais, e enfim, aí ele trouxe toda uma veia aí, realmente, para organizar essa escola, para que se tornasse a Itálica, e essa comunidade online, enfim, trouxe toda essa parte da tecnologia, uma série de contribuições que ele trouxe que são fundamentais. E não, sim, porque isso deixa ainda lado mais gostoso, porque deu, realmente né? A Itália é família, né? Então é uma empresa familiar. Perdão, eu te interrompi, repete os últimos 10 segundos aí, perdão, querido. Opa, perdão, é que estava dando um pouquinho de eco. Não, eu disse que realmente trabalhar com ele é um prazer, porque realmente Itália é família, né? Então, eu poder ter uma empresa familiar com meu irmão e a gente poder manter viva esse lado cultural da Itália, que é tão importante na nossa família, é um grande prazer. E faz quanto tempo que ele veio do Panamá e vocês começaram a trabalhar lado a lado, mesmo assim, juntos? São quatro anos. Então é interessante, né, porque tá falando que, né, esse sonho de trabalhar em família, e o legal é que pelo jeito vocês não têm vontade de estrangular um ao outro ainda, né, pelo menos eu acho que isso é bem interessante. É verdade, às vezes rola alguma discussãozinha, mas tá tudo bem. Sim. Querido, assim, me fala um pouquinho esse portal, assim, fala um pouquinho. De repente também tem gente que quer, tem um pessoal também pensando em morar na Europa, tem um lado também um pouquinho, tem alguns vídeos um pouquinho sobre isso, né, de como são as condições na Itália, tipo assim, abrindo os olhos das pessoas, eu vi que tem um pouco disso também, correto? Sim, então, tem vídeos a respeito de vida na Itália, então uma série de dicas, né, porque a gente tem professores que fazem parte da equipe que vivem na Itália, então eles sempre trazem a gente notícias frescas e quentes de como é a vida na Itália, né? E também nós temos alguns vídeos sobre cidadania, porque tem muita gente que tem direito à cidadania italiana, mas muitas vezes não sabe como começar, por onde começar. Uau. Então a gente realmente isso, tenta trazer sempre informações de todos os espectros mesmo da vida na Itália, né? Que interessante, que interessante. E, assim, não é para te testar aqui, mas só uma curiosidade. Tens ideia de quantos vídeos vocês já fizeram no Itálica? Nossa. Pro Itálica? Boa pergunta, viu? Não, foi para te sacanear. Até pensei assim, porque eu não sou bom, por exemplo, em matemática, mas é que eu me lembro que eu vi tanto conteúdo que eu fiquei me questionando. Poxa, né? Eu não sabia exatamente que quanto tempo existia... como Itálica mesmo, né? Então eu fiquei até me questionando, mas tudo bem, a gente não tô aqui para... E como está sempre sendo criado, né? É, fica difícil de acompanhar. Hoje mesmo, agora mesmo, vai ter uma aula 7 com a professora Gabi Salvato. Então toda terça no YouTube a gente dá uma aula sempre ao vivo, gratuita também, às 19 horas. Agora vai começar a ser de terça e quinta-feira. Então realmente tem sempre alguma coisa acontecendo e vai aumentando o número aí. É, me interessou, eu achei muito interessante o formato dinâmico da coisa, é como se fosse um papo mesmo, né? Quase que uma, às vezes as pessoas, né, falam de educação à distância, né? Que às vezes pode ser algo tão impessoal, mas eu não senti essa característica de impessoal, eu não senti nada de impessoal ali, é quase como se a gente estivesse, né, em tempo real conversando, sem contar que também tem... ferramentas ali que a pessoa pode em tempo real interagir, correto? Isso, exatamente. Nas lives sempre o pessoal escreve no chat, a gente está sempre, realmente a gente preza muito por esse contato pessoal, porque a educação não dá para ser algo frio e distante de forma alguma. Claro, né? Especialmente claro. Foi exatamente o que tu quis, né? Mudar, né? É, exatamente. E especialmente com os alunos que são inscritos nos cursos, né? Que aí a gente consegue ter um contato ainda maior, os alunos todos têm meu número, enfim, é uma coisa bem legal mesmo, né? Que bacana. Querido, tem também alguma coisa, fazes alguma coisa, às vezes, de acompanhar turistas, pessoas visitando a Itália? Tem um lado desse também, tu tens isso ou não? Ainda não. Não, porque não. Eu tô te perguntando porque eu vi uns vídeos teus feitos na Itália, né? E me pareceu, não estou aqui para te confundir nada, mas eu me lembro que eu pensei assim, uau, acho que tem tudo isso a ver com, daqui a pouco, um lance, como é que pode dizer assim, um passeio cultural guiado, diríamos assim. Sim, sim. Então, o que ia começar neste ano, que infelizmente ainda não foi possível, sim, é um curso, uma imersão na Itália, né? Que bacana. Aí a gente ainda não falou a respeito porque quando seria lançado, claro, houve toda essa questão, mas, sim, mas sim, em breve, né? Mas isso é mais para, claro, quem já fala italiano e quer aprofundar, então é algo um pouquinho mais específico. Mas nós temos esse desejo também de repente acompanhar grupos, eu acho que tem tudo a ver mesmo, e devagarinho a gente vai ampliando, né? Vai chegar lá. Assim, ó, gente, eu falei aqui com o Darius, é D-A-R-I-U, S de Samantha, Darius Engrani, E de Eduardo, M de Maria, R-A-N-I, Emrani, correto? Emrani, tá? Eu tava com medo de... sabe como é que é? O meu farsi é péssimo, né? O meu farsi é péssimo, então... Tá, mas acho que foi uma honra falar contigo, eu quero te agradecer de coração, tá? Por a gente ter conseguido conversar. Desculpa, semana passada deu aquele probleminha, que o pessoal estava mudando equipamento e tudo mais, estão em sede nova aí, e daí, obrigado por, quando eu te avisei ali que não ia dar para fazer aquele dia, tu consegui te encaixar nessa semana aqui, hoje, né? Eu estava com medo de daqui a pouco dizer para mim assim, bah, Marco, a gente acertou essa, mas vai ter que ser daqui a um mês, alguma coisa assim. Então, eu te agradeço pela tua atenção. E muito obrigado mesmo por falar com a gente, tá bom? Nossa, eu que agradeço, de forma alguma, um problema a gente ter mudado o dia, pelo contrário, fico feliz de ser o primeiro entrevistado das novas instalações da rádio. Isso. E foi uma grande honra, uma grande satisfação, e espero que os ouvintes tenham gostado. Eu fico sempre à disposição, Marco. Darius, de novo, tá? Muito obrigado, grazie, grazie, grazie, e a gente, sei lá, só posso te mandar um abraço virtual. Muito obrigado de novo, tá, querido? Até mais. Um abraço grande para você também e para todos os ouvintes. Até a próxima. Tchau, querido. Até Tchau. Mais, valeu. Tchau. Marco Antônio. E aí, queridão? Pois é, querido, vai entrar as canções, eu não deveria dizer isso, mas, né, eu não sei, eu acho que eu gosto, eu acho de me expor, né, pro pessoal que tá entrando aqui meio atrasado, o pessoal que tá chegando pouco, virou já meio a tradição no programa aqui, que o João fica cavocando canções cuja tradução, né, vai, e quando eu ler, vai parecer uma declaração de amor. Lá no começo, lá, a gente homenageando Sérgio Endrigo, um clima super apaixonado, ele já conseguiu, né, um pouquinho puxar meu carpete. Eu bravo é o seguinte, que eu fico tão empolgado cavocando canções, que muitas vezes é tarde demais quando eu escolho, só depois que eu penso, né, putz, pra que eu escolhi tal canção cuja tradução vai parecer que eu tô fazendo uma declaração assim, desavergonhada de total amor e afeto ao João, né, e ele vai ficar com essa risada digna de Vincent Price no Thriller, do Michael Jackson. Então, João, vamos então vamos adentrar. E eu gosto muito dessa música, viu? Ah, tá. Vamos lá. Então, tá, vamos lá, João. Por favor, anos 50. Prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. La sussurrerà. Marco Antônio entrando de cabeça no calypso. É, pois é, essa pegada aí caribenha que a gente ouviu, o nome desse cantor, Giorgio Guidi. O pessoal tá pensando, Giorgio Guidi? Sim, esse é o nome de batismo do Johnny Dorelli. Isso, Dorelli, D-O-R-E-L-L-I. E o nome de batismo, eu falei, Giorgio Guidi. Essa canção, com essa pegada super interessante, essa pegada caribenha aí, o nome Piccolissima Serenata, ou seja, serenata, uma mini serenata, serenata bem pequenininha. É uma canção de 58, infelizmente, eu acho ela adorável, mas infelizmente ela não é muito lembrada, principalmente fora da Itália. Eu acho uma grande sacanagem. O Johnny Dorelli, né, um crooner de mão cheia, ele teve vários sucessos, mas ele dá pra dizer que ele é mais conhecido por Ciao Bambina, que é de 59, essa canção que a gente ouvia é de 58, e também Nel Blu di Pinto di Blu, também conhecido como Volare. Ele, no festival de 58, no festival de Sanremo de 58, ele representou com o Domenico Modugno essa canção, né, uma das canções mais internacionalmente conhecidas do cancioneiro italiano. O que eu mais posso falar dele? Ele é cantor, ator, radialista, produtor musical, maestro italiano, vai fazer 84 anos em fevereiro agora, natural de Milano. O pai dele foi cantor de ópera com certo destaque. E ele cantou, como o João Mendes citou aí, calypso de verdade, né, gente? Pop com levada de rock, canções românticas, versões de hits americanos, standards de jazz, quer dizer, dá pra dizer que ele é um crooner mesmo, assim, um cara 100% crooner, um cara que se vira em tudo que é estilo. Ele começou a cantar profissionalmente aos 13 anos de idade, ou seja, em 51, e ainda não se aposentou oficialmente. Ou seja, eu acho que vai completar uns 70 anos de carreira aí. Como ator, ele fez alguns filmes. Eu vou destacar aqui, tem uma comédia de suspense chamada Il Mostro, que era ele fez ao lado do Hugo Tognazzi. Não confundir com uma comédia de mesmo nome, dirigida e estrelada pelo grande Roberto Benigni, décadas depois, que no Brasil é chamado O Monstro, foi lançado em vídeo. Não me lembro se passou em cinema aqui no Brasil, mas ele fez essa Il Mostro, que é bem anterior, com Hugo Tognazzi. Também ele fez uma comédia de gangster chamada A Tu Per Tu, ao lado do célebre astro Paolo Villaggio, e ele pode ser ouvido, o Johnny Depp pode ser ouvido, nesses filmes ele aparece como ator, mas não canta. E ele pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como La Ragazzi de Piazza San Pietro, ou seja, né, os rapazes da Praça de São Pedro, né, um filme estrelado pelo diretor de cinema famosíssimo Vittorio De Sica. E também ele fez uma comédia jovem alemã nos anos 60, acho que foi filmada lá por 1961, chamado Das haben die machen gern. Isso, Das haben die machen gern, que fez bastante sucesso na Alemanha. Deixa eu ver o que eu mais posso dizer. Eu acho que a gente pode tocar um trecho aí, João, do Ciao Ciao Bambina, de 59, por favor. Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vogliono fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre. Essa música é fantástica, viu? É o máximo, ela tem dois nomes, né? Ela é Ciao Ciao Bambino, mas também é chamada também de Piove, que, ou seja, chove. E o Ciao Ciao, né, no Brasil a gente usa tchau só para se despedir, mas obviamente na Itália se usa também para se cumprimentar. Então eu me lembro que eu não sabia disso há algumas décadas aí, e me deparei com um amigo que estava vindo de Roma, e ele me cumprimentou, né, dizendo tchau, e eu pensei, poxa, mas que cara mal educado que quando me cumprimenta já está me mandando, já me dispensando, né, mas para o pessoal que não sabe, claro, a maioria das pessoas sabe, mas tchau aqui, que é no Brasil, que é só para adeus, na Itália também para oi, né, então tchau, tchau, bambina, ou pior, essa canção é o máximo, e ele, o Johnny Dorelli, inacreditável, né, vão ser 70 anos de carreira, e ele não oficialmente, pelo menos, se aposentou ainda. Então, João, acho que a gente pode Vamos adentrar lá. Os anos 60 com outra pessoa da Itália. Vamos lá, por favor? E l'aprile, cielo azzurro, nubi bianche all'orizzonte c'è. Marco Antônio. Uau, pai, eu assim, essa canção é daquelas que a gente tem, a gente aproveita o espaço aqui para desencavar uma canção que dá para dizer que é praticamente desconhecida no Brasil, acho uma das grandes injustiças, eu idolato essa canção, o nome é Ritorna con il sole, ou seja, né, volta com o sol, o nome dessa cantora, Orietta Berti, né, O-R-I-E, dois T's de Thiago, A, Iberti, B-E-R-T-I, Orietta Berti, essa canção é de 65, ela foi gravada em 65 e não fez sucesso nenhum quando foi lançada em 66. Um dos sucessos dessa cantora, Orietta Berti, é Quando la prima stella, ou seja, Quando a primeira estrela, é uma canção de 66. O que eu posso falar dela? A Orietta é natural de Cavriago, que é uma região localizada ao leste de Bolonha, mais ou menos uns 80 quilômetros de Bolonha. O nome dela de batismo, Orietta Galimberti. Ela nasceu numa família de classe média e desde pré-adolescente já sabia que queria trabalhar na área de entretenimento. Ela tem hoje 77 anos, graças a Deus está viva, e começou a cantar profissionalmente aos 19. A família, ao mesmo tempo que a apoiava, também temia que ela, embarcando nessa carreira, ela, se ela fracassasse, ia fazer muito mal para o ego, para a cabeça dela. Ainda bem que ela deu, que ela teve sucesso, principalmente na Itália. Ela teve vários apelidos. Um é a Touche Negra italiana, né? Touche Negra é um passarinho. Também o Rouxinol de Cavriago ou a Marmota de Cavriago. Né? O pessoal, pô, marmota? Mas é que a gente aqui, daqui a pouco, até soa meio bizarro, mas é porque a marmota, que é aquele parente um pouquinho maior do esquilo, né, é adorado em muitos países, assim, considerado um bichinho muito mimoso, assim. Então, ela é pequenininha, então era La Marmota de Cavriago. E também, né, como eu falei, esses outros apelidos referindo que comparam ela com pássaro, com pássaro delicado também, com sons super bonitos que saem das suas gargantas. No decorrer da carreira dela, ela vendeu cerca de 16 milhões de discos, ela recebeu 4 discos de ouro, 1 de platina e 2 de prata. Ela participou do Festival de San Remo 11 vezes entre 66 e 92, nunca venceu, mas sempre a exposição do que ela teve nas vezes que competiu, sempre a exposição ajudou a fazer uma espécie de manutenção na carreira dela, ela se manter popular, né, ela se manter assim na memória das pessoas. Uma coisa interessante também é que quase tudo que é parente dela, membros da família dela, o nome começa com O, né? Então ela tem Orieta, tem o marido dela Osvaldo, tem 2 filhos, um é chamado Omar e outro Otis, e a avó dela é Olivia. Ela disse que acha que a letra O sempre deu sorte na carreira dela. Ela pode ser ouvida na canção sonora de uma das mais divertidas imitações de filmes de 007 que foram feitos na Europa, né? Tem até um subgênero chamado Eurospy, que é com sucesso do Dr. No, né, com Sean Connery, meio que virou um subgênero. Então, vários países na Itália, tipo como os Bang Bangs italianos, vários filmes foram feitos pela Europa com superagentes charmosos e conquistadores. Ela está na trilha sonora de um filme desse gênero, né, o nome é O Agente Secreto 3S3, que foi feito com financiamento italiano e espanhol, e a trama se passa numa ilha caribenha. Ela também apareceu como atriz numa meia dúzia de filmes. Então, João, por favor, tocar o sucesso dela quando La Prima Stella, de 66, por favor. Marquinho. Pois é, quando ela prima Estela de 66, a gente viu um trecho aí. Então, agora, né, a gente então, fez um link com o nosso convidado, com canções dos anos 50 e 60 por italianos. Agora a gente está adentrando os anos 70, vamos passar para outro tipo de canção, um tipo de canção que a gente toca, um gênero que a gente toca com uma certa frequência na rádio, né? Vale dizer que é uma das poucas rádios no Brasil que se preocupa em tocar também disco music, entre vários gêneros. Então, vamos tocar, por favor, uma canção aí de 78 de um grupo que explodiu na era disco. Gosto, por favor. Muito deles também. Ah, eu sei delas. Que tu adoras, eu sei que tu adora. Antônio, Marco Antônio. Que lance classudo, né? Pois é. Muito. A gente ouviu aí uma canção de 78. O nome da canção, infelizmente, claro, não é no nível de outras canções que eu já traduzi o título, que daria uma coisa tipo assim, eu me arrebento por você e o João ficar rolando no chão. Mas é, não é tão assim, mas pra você, a canção é This Love of Ours. Ou seja, este amor nosso, né? Esse afeto nosso. De novo. Ele ficou só assim, meio balançando nas bases, porque já teve, gente, sem mentira, canção assim, que é uma canção maravilhosa, e daí o João, traduz aí, é um lance do tipo assim, sabe, me dá um pouco de ti, eu preciso muito de você junto de mim, 11 declarações assim, pois é, bizarras. Mas de qualquer forma, o nome desse grupo maravilhoso, A Taste of Honey, ou seja, uma pitada de mel, uma pitada de doçura. Esse grupo, o maior sucesso deles foi Boogie Oogie Oogie, que não tem tradução, basicamente é sacuda, sacuda, né? Tem a ver com to boogie, ou seja, remexer, que é uma canção também de 78, né? Essa que a gente ouviu é de 78, essa desconhecidíssima que a gente ouviu, This Love of Ours, e daqui a pouco a gente vai ver um trechinho do Boogie Oogie Oogie. Fala um pouco dessa banda maravilhosa de Los Angeles, um grupo... teve integrantes originais a Janice Mary Johnson, voz e baixo, a Carlita Durham, guitarra e vocais, o Donald Johnson, bateria, e o Perry Kibble, que até já faleceu, que era tecladista. Chamou atenção na época porque elas também tocavam instrumentos, né? Não, entre aspas, apenas cantavam. Mas eles também fizeram várias, esse grupo fez várias tours com tropas nos Estados Unidos, então eles acabaram se apresentando também na Espanha, Marrocos, Taiwan, Tailândia, Filipinas e Japão. Principalmente no Japão eles foram muito populares. Falar sobre de onde veio esse título, né? A Taste of Honey, na verdade, era uma canção composta pelo Bob Scott e Rick Marlow, que teve várias versões. Teve até versão dos Beatles, em 63, né? Acho que é no disco aquele do LP Please Please Me, do quarteto de Liverpool, que tem uma canção chamada Taste of Honey. Também virou cover instrumental em 65 pelo grande Herb Alpert e Tijuana Brass. E chegou ao top 10 de 1965. Então, já perguntaram para elas, e elas falaram que tinha a ver de onde veio o título, e então tem teorias que tem a ver com a sensualidade, que dá o nome, né, uma pitada de mel, e também tem grande chance também de ter sido influenciada por essa canção, que é, né, canção anterior ao grupo existir, e essa canção, por sua vez, foi inspirada numa peça com o mesmo nome, né, de 1958, que foi adaptada pelos britânicos em 61, até estrelada por uma atriz que eu adoro, Rita Tushingham. Então, ou seja, provavelmente o grupo Taste of Honey tirou de uma das versões, né, musicais do Discovers, da canção Taste of Honey, e também teve uma peça, como eu falei, e também um filme que, pelo menos no Reino Unido, foi muito famoso, chamado Taste of Honey. Esse grupo pode ser ouvido em vários filmes, inclusive Contato, que era com a Jodie Foster, dirigido pelo Robert Zemeckis, o filme deve ter uns 28 anos, mais ou menos, era até também com o Rob Lowe, numa participação uma pequena, e também no seriado O Rei do Queens, né, King of Queens, que é um seriado que eu adoro. Então, João, vamos tocar um trechinho do Boogie Oogie Oogie, pro pessoal que não caiu com ele. Thank you. Essa tocou muito, hein? Poxa, canção maravilhosa. Apesar de que, até quando a gente falou até algumas vezes, tu tirou sarro até da profundidade da letra do Zodiac, né? Essa aí é meio que o mesmo nível. É uma canção, eu adoro, mas é a canção, né? A gente vai hoje sair, vai rebolar e vai bug-ug-ug. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Super profunda, mas é uma canção, poxa, maravilhosa. E o grupo, obviamente, A Taste of Honey. Então, João, por favor, vamos adentrar nos anos 80, por favor. Marquinho. Ah, pois é, a gente está na década de 80, o nome desse cantor, Corey, C-O-R-E-Y, Corey Hart, H-A-R-T, que nem o casal Jonathan e Jennifer Hart, né, o casal 20. Corey Hart, essa canção de 83, o nome é At the Dance, ou seja, na reunião dançante ou na festa, né? Dance não quer dizer apenas dança, dance, o cara, we are going to a dance tonight, ou seja, a gente vai numa local onde se pode dançar. Né? Então, Ed Dance, não fez sucesso nenhum essa canção. Um grande hit do Corey Hart foi It Ain't Enough, ou seja, Não É o Suficiente, uma canção de 83. Falar um pouco dele, um canadense de Montreal, foi sex symbol na América do Norte nos anos 80. Ele nasceu em 62 em Quebec. O pai dele era um imigrante judeu da Ucrânia, a mãe dele era da Romênia, também judia. Ele nasceu em Montreal e morou em Montreal, morou também na Espanha, Ciudad del México, e também de México, e também em Key Biscayne, na Flórida. Ele ficou fluente, daí por ter morado em vários lugares, em inglês, espanhol e francês, e os pais dele se separaram quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Daí ele voltou para Montreal e morou daí com a mãe e também com o irmão mais velho, chamado Robbie, o irmão dele, Robbie Hart. Ele até foi, com muito boa pinta, foi até considerado assim, chegou meio que perto, tipo assim, entre as 15 últimas pessoas consideradas para estrelar De Volta ao Futuro. Mas acabaram contratando outro canadense, o Michael J. Fox. E daí até, depois em entrevista, até o Corey Hart, até vindo o sucesso, em vez de daqui a pouco, né, ficar indignado, poxa, por que que eu, né, que pena que eu não fiz, o filme, ele até disse, deu graças a Deus, porque ele disse que o filme provavelmente teria sido um grande fracasso com ele estrelando. Por quê? Porque a única experiência dele como ator era estrelando os próprios videoclipes. Então, provavelmente, às vezes a gente fica pensando, né, vai, se tal ator, o cara perdeu a oportunidade, mas às vezes o filme vai também ficar completamente diferente, né, com outro ator dando um outro, um diferente approach para a interpretação. E ele, pelo menos, ressignificou a situação dessa forma. O Corey Hart pode ser ouvido em filmes como Nove Semanas e Meia de Amor, Tiro da Pesada 2, num game muito popular chamado Grand Theft Auto Vice City, ou seja, Grand Theft Auto, né? Grand Theft Auto Vice City, e também no recente seriado Stranger Things. Ele vendeu 17 milhões de discos em todo o mundo e teve 40 hits na Billboard. No Canadá, ele teve 30 canções entre as top 40, as 40 mais tocadas. Então, mas é incrível que no Brasil praticamente é desconhecido. Então, João, vou te pedir, por favor, um pouquinho, toca um pouquinho de uma canção dele de 83 e Ain't Enough. I could capture all the love of every romantic head, sing you a song that ain't half bad, but that ain't enough. That ain't enough for you. And I could run across the world to bring you the sun, look in your eyes one more one, but that ain't enough. That ain't enough for you. And I could carry the weight to your sad times there, Marco Antônio Santos Freitas. Pois é, ele foi meio vendido, o marketing que fizeram em cima dele nos anos 80, do Corey Hart, foi quase uma mistura de Bryan Adams com o Rick Springfield. Assim, então, exploraram bastante o lado, o sex appeal dele, mas o cara a gente pode ver super afinado. Até na primeira canção que a gente ouviu, É The Dance, tem trechos ali que me lembra um pouco o Sting, e também a batida em vários momentos parece aquele grupo australiano que até não fez sucesso nos Estados Unidos, mas fez bastante sucesso no Brasil com a galera do surf, Australian Crawl. Me lembra bastante o Australian Crawl, com um pouquinho até de Sting de vez em quando na parte dos vocais. Mas então é isso aí, quero agradecer o espaço. João, acho que na segunda-feira, pelo menos, acho que vai dar para participar ali. E quero agradecer o espaço aqui mais uma vez. Muito obrigado. Acho que o programa saiu bem legal. Claro, eu sou suspeito para dizer. Mas a gente volta a se falar muito em breve. Se não der na segunda. É quase certo que der na segunda, mas igual a gente mantém contato, é quase certo que sair na segunda. E na terça-feira, realmente, a gente volta com o Marco de hoje. Obrigado, tá, João? Beijo, obrigado, Marco Antônio. Até a próxima. Boa semana. Abraço, Marco Antônio. Boa semana, gente. Um abraço para todos. Tá? Tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta conosco amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.